Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas devocionais, hoje trabalhando com o texto de Deuteronômio, no capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. Eu vou usar uma estratégia um pouco diferente do que temos feito e explico por quê. O resumo que a Bíblia King James atualizada faz do capítulo é tão bom, que ela já serve para que nós façamos o fechamento da ideia. Portanto, ao invés de ficar fazendo uma parte da leitura, interrompendo com uma nota, uma outra parte da leitura, uma palavra pastoral, nós vamos fazer toda a leitura. Você vai ouvir todo o capítulo 20, mais um capítulo da palavra do Senhor, graças a Ele e para a glória dele. E depois nós seguimos na íntegra o apontamento do resumo do capítulo, como disse da King James. Então, passamos assim e espero que esse texto edifique as nossas vidas, a começar da minha, e edifique a sua vida também, e seja uma bênção para todos nós. Capítulo 20 do livro de Deuteronômio, lembrando a você o significado, na verdade, a palavra em hebraico para o título em hebraico para esse livro é Eler da Devarim, e o significado, estas são as palavras. Estas são as palavras de Deus transmitidas para Moisés, e Moisés transmitiu ao povo de Israel, tá bem? E nós estamos fazendo a leitura desse livro, capítulo a capítulo. Muito bem, então vamos fazer a leitura agora e espero que edifique a sua vida nesse final de noite ou no dia de amanhã. Todos aqueles que forem participar de cultos, que sejam uma bênção, sejam edificados pela palavra, e essa fica como mais uma palavra para somar com o seu crescimento espiritual. E aqueles que não puderem participar, por motivos os mais diversos, de um culto na igreja local, poderão alimentar-se com essa devocional também. Deuteronômio capítulo 20, aí segue, versículo 1, são as leis das guerras e dos soldados. Quando tiveres de sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros, e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. É sempre uma lembrança, né, irmão? Para o povo de Israel e para nós também. Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e proclamará: Ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles, pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Os escribas também falarão ao povo, exclamando: quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Que se retire e volte para casa, para que não morra na peleja e outro a consagre em seu lugar. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não corra risco de morrer em batalha e outro colha os primeiros frutos que lhe pertencem. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher, que se retire e volte para sua casa, para que também não corra risco de morrer em luta, e outro se case com a sua esposa. E os escribas continuarão a proclamar ao povo: quem está apavorado e que não tem coragem para prosseguir, que se retire agora e volte para casa, para que a sua covardia não desanime seus irmãos. Então, quando terminarem de encorajar o povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. Agora, a partir do versículo 10, é uma estratégia, irmãos e irmãs, de conquista total, do versículo 10 ao versículo 20. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se seus habitantes aceitarem e abrirem as portas da cidade, todo o povo que nela estiver se tornará teu escravo e se sujeitará a trabalhos forçados. Todavia, se eles não aceitarem a paz e entrarem em guerra contra ti, tu as sitiarás. Então o Senhor, o teu Deus, a entregará em tua mão e passará todos os seus homens ao fio da espada. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo que houver na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa e comerás o despojo dos inimigos que Yahvé, teu Deus, te entregou nas tuas mãos. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distantes de ti, as cidades que não pertencem a essas nações. Todavia, quanto às cidades dessas nações pagãs que o Senhor te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Só uma paradinha aqui rápida. Irmãos, irmãs, lembrem que nós estamos aqui falando no contexto de Israel tomando posse da terra prometida. E naquele contexto, então Deus, para acabar com o pecado, a idolatria, em alguns casos estabeleceu que, em muitos casos, estabeleceu que não ficasse ninguém vivo, ninguém fosse poupado, não deixará sobreviver nenhum ser vivo. E depois uma relação no versículo 17, para você guardar no seu conhecimento, anotar e entender os grandes troncos de nações que estavam em oposição a Israel. Sacrificarás como anátema, como amaldiçoado, os hititas, os amorreus, 2, os cananeus, 3, os ferezeus, 4, os heveus, 5, e os jebuseus, 6. Então, foram seis grandes troncos, que Israel enfrentou. O número de cidades que Israel conquistou, irmãos e irmãs, é muito grande. Só antes de passar o Jordão foram mais de 60 cidades. Agora, não pensem em cidade como nós pensamos hoje: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre ou outras cidades. Pensem em pequeninas cidades, ainda que tivessem fortaleza, ainda que tivessem um exército, ainda que tivessem um governante, um rei, mas você está falando nessas 60 cidades, um pouco mais de 60, de pequenos povoados, tá bem? Agora, os grandes troncos, as grandes etnias, você encontra aqui no versículo 17, nessas seis etnias que eu mencionei, que você pode ler depois. Se os deixares sobreviver, eles vos persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos. Olha, aqui está o contexto. O porquê Deus estabelece, que era para exterminar. Praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram seus deuses. E estariais pecando contra Yahvé, vosso Deus. Quando tiveres de sitiar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e finalmente tomá-la, não deves abater as árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás delas, sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem, para que a trates como um sitiado? Somente a árvore que souberes que é a árvore que não dá frutos, que se comam. Esta, então, poderás cortar, árvore infrutífera, né? Poderá cortar e talhar para fazer instrumentos que ajudem o cerco até que tenhas conquistado definitivamente a cidade que está em guerra contra vós. Ótimo, essa é a leitura de Deuteronômio capítulo 20. Agora, ouça bem esse resumo, porque ele realmente foi, eles foram muito felizes nesse resumo do capítulo 20 e a gente pode aprender muito com o resumo. O medo é sempre paralisante. Por isso deve ser contido. Nada melhor para controlar o pavor e a insegurança que a fé na soberania e na providência de Yahvé, o Senhor. Então o texto vai falando, né? Cuidado com o medo, porque ele paralisa, tenha fé no Deus da providência. Dando sequência, a libertação do Egito causou uma impressão tão forte na alma de Moisés em relação à soberania e ao poder do Senhor, que ele manteve viva aquelas lembranças em sua alma. Perdão, manteve viva aquelas lembranças em sua mente, como já tínhamos falado na linha anterior. Então, repetindo, ele manteve vivo aquelas lembranças em sua mente durante todos os anos de sua vida e peregrinação pelo deserto de Israel. As recordações sobre o cuidado zeloso e amável de Deus, sempre em tempo oportuno, eram a grande motivação para que o servo de Deus olhasse firmemente à frente e continuasse marchando. Então, outro destaque: a importância dos feitos de Deus no processo de libertação do Egito. Moisés guardou isso em sua mente, na sua alma. E o povo de Israel guarda até hoje essa memória, e os cristãos também passaram a guardar na sua memória, na sua mente, a importância do que Deus operou na libertação do Egito. Uma segunda observação que eles fizeram com muita propriedade. Sempre lembre, quando nós estamos falando de Antigo Testamento, lembre da libertação no Egito. E também no Novo, isso está presente, mas com outras categorias. A recordação, as recordações sobre o cuidado zeloso e amável de Deus, sempre em tempo oportuno, eram a grande motivação para que o servo de Deus olhasse firmemente à frente e continuasse marchando. Então agora vamos olhar para frente. Agora, tal experiência serve muito bem para encorajar a nova geração dos filhos de Israel. Eles estavam para entrar na terra prometida, já era uma nova geração e era necessário olhar para frente, trazendo à memória os feitos do Senhor, mas olhando para frente. Entre muitas orientações, Moisés lhes oferece os seguintes conselhos, a fim de que tudo lhes seja favorável, não apenas nos bons momentos de paz e prosperidade, mas também durante as crises e os tempos de guerras e tragédias. Vamos ver quais são esses itens, e aqui começa o resumo de conteúdo. Em primeiro lugar, jamais esquecer da devoção sincera a Yahvé. Jamais esquecer da devoção sincera a Yahvé. Número 2, jamais se entregar à arrogância, abandonando a humildade. Número 3, arrepender-se sempre que devido. Número 4, usar de bondade para com os estrangeiros. Número 5, manter-se em obediência e submissão. Número 6, buscar andar em fé constante, dia após dia. Número 7, agir com generosidade e fraternidade para com os seus servos. Número 8, com caridade para com todos os pobres. Número 9, caminhando sempre com um coração agradecido a Deus. Então aqui você tem 9 itens que resumem a motivação que o povo de Israel tinha que manter, teve que manter na conquista total da Terra Prometida. E, óbvio, é uma inspiração para nós. Nas horas, Deus nos abençoe e nós temos momentos de grande vitória. Mas também passamos por momentos de luta. Todas as pessoas, ou de uma maneira ou de outra. E nós precisamos seguir esses conselhos. Para encerrar a nossa devocional, eu cito, eu não vou comentar, porque são 9 itens. Se nós comentarmos os 9 itens, é mais do que fazer alguns capítulos, né? E nós saímos da ideia de devocional. É só uma palavra para a sua inspiração nessa noite, amanhã, na sua vida. Tá bem? Então, primeiro, jamais esqueça, meu irmão, minha irmã, jamais esqueça da devoção sincera a Yahvé, sua comunhão com ele. Número 2, jamais se entregue à arrogância, porque Deus abomina arrogância. Mantenha a humildade. Jamais se entregue à arrogância e abandonando a humildade. Número 3. Arrependa-se sempre que devido. É necessário arrepender-se? Arrependa-se sempre que for necessário. Número 4. Use de bondade para com os estrangeiros. Em muitas situações, antes de passar o Rio Jordão, o povo de Israel pedia passagem na cidade e não queria guerra com algumas cidades, mas infelizmente os seus líderes acabaram optando pela guerra. Mas da nossa parte, nós temos que usar sempre de bondade para com os estrangeiros. Particularmente aqui, não é estrangeiro para nós, estrangeiro como pessoa de um outro país. Naquele momento, para eles era, mas para hoje não. Usar de bondade para com as pessoas, para com todas as pessoas. Número 5. Mantenha-se em obediência e submissão. Obediência e submissão a Deus, irmão. Número 6. Busque andar em fé constante. A fé não pode ser oscilante. Né? Vai um pouco, para um pouco, sobe, desce. Não. Busque andar em fé constante dia após dia. Número 7. Haja com generosidade e fraternidade para com os servos. Pode ser servo, que é o local de trabalho, você é o responsável, é o gerente, ou é o diretor de uma escola, o professor, mas pode ser também para com todas as pessoas, na família, em outros locais. Então, haja com generosidade e fraternidade para com as pessoas. Em penúltimo, com caridade para com os pobres. Nossa atenção deve ser sempre maior com aquele que tem maior necessidade. Então, com caridade para com todos os pobres, a Bíblia reforça várias vezes a necessidade de acolher os pobres, os órfãos e as viúvas. E, finalmente, caminhando sempre com um coração agradecido a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, regozijai-vos sempre no Senhor. Então, caminhemos sempre com um coração agradecido a Deus, porque isso agrada o coração do Senhor. Que Deus nos abençoe. Espero que essa breve palavra possa edificar a sua vida hoje, se você ouvir hoje, ou amanhã, ou quando ouvir, se ouvir no blog, em outro dia, que seja edificante para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Chegamos ao capítulo 20 e estamos caminhando agora para a última parte, o terceiro terço do livro de Deuteronômio. Recebamos a bênção em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia.